lágrima cair de um nono andar, uma ruiva na janela a chorar, outra lágrima a cair do mesmo andar, e o resto não se sabe, e o resto não se diz. Um polícia cai a trela, cai o dono, foge o cão. Um vendedor de jornais vai subindo a rua a gritar. O amor quando acontece nunca é demais. Não se esquece nunca mais. Uma lágrima caiu de um nono andar, uma ruiva na janela. Polícia a correr atrás de um ladrão, cai a trela, cai o